na desavença, da separa. É forte sim, na fome dá o pão, na sede dá água, na angústia dá o homem, diz amigo, desabafa. Uma lágrima escapa, isso é natural. Um abraço sincero, verdadeiro, real. Na vitória, na derrota, não faz mal. Isso é a vida, e só ele compreende. Sempre está disponível pro que der e vier. Conte comigo quando quiser. Sabe elogiar e sabe criticar. A sinceridade está em primeiro lugar. Viver sem um amigo é triste demais. Você se sente só, eu não quero mais. Por isso peço ao Senhor, não me deixe por favor. Sem amigo, sem amor, me acompanha onde eu for. Criador me ensinou a ser amigo também. Por isso faço bem, pra receber o mesmo ok. Planto pra colher, é assim que tem que ser. Amigo é pra valer, por isso conto com você. Conto com você, por favor. Economizando palavras não tem jeito. Guardo também do lado direito. Tá, tá, tá bom, firmou, fui eleito. Não tem segundo turno na eleição da vida. Amigos, amigas, família, minha mina. Não falo só por mim, pode crer. Muita força, muito amor, o resultado é o 3D. A banca que represento comigo no envolvimento. A irmandade de verdade passa o tempo. Pequenos detalhes na vida mais valia. Dividindo a marmita meio dia. Nunca esquecerei, levo pra eternidade. Sei muito bem o valor da amizade. Prova de amor maior não há não. Quem doar a vida pelo irmão então. Deus abençoe todos meus amigos, que firmeza. Graças a Deus eu não tenho inimigos, beleza. Legal, legal, sistema racional. Assim que tem que ser, proceder é natural. Na música tamo aí na caminhada. Para os manos da vila, do trampo, da escola, a única certeza tá na parada. Na quadra, no campo, batendo uma bola, chora. No meu ombro, comigo, quero sorrir, teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Ele é um amigo, aquele amigo em quem você vai confiar sempre, na esperança de que nunca vai falhar.